Para o táxi da 3191147, 147, autonomia de 3:30, cabina. 3191, autorizado táxi via pátio, Índia Alfa, no ponto de espera chama a torre 118, decimal 612, aqui Negão no 012, o TAM 3191. Pátio Índia Alfa, 186, 1012, 3191 no pontinho. O Gol 1777, na escuta do solo? Na sua escuta. Gol 1777, após a passagem do Airbus 320 da TAM, sua retaguarda, autorizado iniciar o pushback acionamento 1777. Este após a passagem. Está autorizado o voo 1777. 40. Passando externo, baixar checado. 6740, continue a aproximação, informarei a pistaria. Aguardando a pistaria, 6740. Objeto 6740, vento 950 graus, 90, pouso autorizado na 0. Pouso autorizado na 0, objeto 6740. Confirmed last call for Solo Salvador. American Line 990, stand by. 486. Para o 2230, desce para 3000 pés de NH1 no 0 no 2, reduz a velocidade para 1 no 90 nós, número 3 para aproximação. 5486, está pronto para cópia? Pronto, cópia. Trip 5486, autorizado Salvador, Lençóis. Nível 200, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Momo, após Momo DCT, controle 199.35, torre 198.612, aciona 5142. 10. Após o tráfego ali, mantém 10, tá 3191. 10, controle 195, está escolhendo 5142. Tem como coordenar o nível 160 por tipo 5486? Ciente, vou coordenar com o APP, o 35486. Obrigado. 3216, desça para nível de voo 050. Descendo para nível 050, tá? 3216. Salvador, bom dia, total 9910, correção 11, com a informação Romeu, autorização 310 para Fortaleza. O total 991 não aguarda, um minuto. Decolagem autorizada 90, vento 130 graus, 929. 6740. 6740, mantém escuta. 6740, táxi via Alfa e reportante da Juliette, 6740. Alfa da Juliette, 6740. Matango, Victor, Índia, Juliette, aguarde. 191 decolou 13, controle 119, decimal 35. 935, tá 391, boa tarde. Boa tarde. Gol 1270, SAMI Recife em 128 decimal 8 ou 126 decimal 0. 288260, gol 1270. Estabilizado, objeto 5728. Objeto 5728, complete sinal, SAMI Torre 118 decimal 6. 186, objeto 5728. Controle, boa tarde, SAM 3191, cruzou 2000 pés. SAM 3191, contato radar, suba para nível de voo 380, saída da EL. 380 na Delta, 3191. Passarelo 2230, desce para 2000 pés, esquina H1 no 02. Autorizado final LS, reporte estabilizado. Para 2000, reportarei estabilizado, 2230. Saída Momo, transição Froti. O restante é, conforme o plano. Controle 119 decimal 35, torre 118 decimal 6 dúzia, aciona 5137, o total 9919. Cliente, autorizado 310, com primeira curva à esquerda, saída Montfroti, controle 119.35, torre 118.6, transponder 5137, conforme o nosso plano de voo, total 9911. Total 9919, cotejamento correto, reporta para o pushback acionamento. Gente, reportaria. Fala, gol 1777, tem 155 a bordo, 2 horas e 24 minutos de autonomia alterna com fins para o táxi. Gol 1777, aguarde. Aguarda. Solo, táxi da Juliette, 1740. Objeto 6740, ingressa via Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, obrigado. Autorizado 2000 pés, que negar 1092. Autorizado final LS, reporte estabilizado. Sentara 2000 pés, 1012, reporte estabilizado, 3216. Estabilizado, passaria 2230. Passaria 2230, complete final de SAMI Torre em 118, decimal 6. 18,6. 118, decimal 6 dúzia, que negar 1012. Gente, após a passagem, Índia Alfa, ponto espera 18 e 6, voo no 777. Zero estabilizado. Passaria 2230, boa tarde, continue em aproximação, informarei a pista livre. Victor Índia Juliette, mantém escuta. O azul 4033 na escuta do solo. 4033 na sua escuta, para cá. Autorizado Salvador Ilhéus, nível 160, decola da pista 10, primeira curva pela direita, saída da El Leda, após Leda Ilhéus. O restante conforme o plano. Seu plano é Yankee. Controle 119.35, torre 118.62, aciona 5135, azul 4033. Para direita 219, objeto 5018. Nível 160. Decola pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Ilhéus, após o derrota do plano. Controle 3935, torre 118. 186, aciona transponder 5135, azul 4333, obrigado. Solo, Webjet 5728, livrando a sua escuta. 5728, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, Webjet 5728. 777, estabilizou algum tráfego, passaria do final na zero? Afirmativo. Após o tráfego ali, mantém o pistão no zero ou no 777. Após o tráfego ali, mantém o pistão no zero ou no 486, autorizado para o pushback acionamento e a porta para o táxi. Vou chamar. Romeu, Lima Delta Lima. Lima Delta Lima, prossiga para a torre, Salvador. É torre, desculpa, papai, Romeu, Lima Delta Lima. Decolou de busca vida, está notificado uma hora de voo local. É, a intenção é prosseguir aqui pela rota Xé. senhor fez plano de voo? Não copiou, Delta Lima. O senhor fez alguma notificação? Tá notificado uma hora de voo local. É Papá Romeu, Papá Delta Lima, é isso? Papá Romeu, Lima, Delta Lima. Passar no corredor Acheve, Litoral Sul? Isso, tá no Litoral Norte, deseja, vai realizar o cruzamento para o Litoral Sul pela Rota Xé. Entendi, então, o Lima Delta Lima vai cruzar o campo na vertical da torre de controle. Observa só o passarinho, agora tá na curta final da 190, tá no visual? Ainda... Não visual com o passarinho. É, Delta Lima vai efetuar o cruzamento na vertical da torre? Afirmativo. O senhor tem condições de efetuar de imediato? Estimado, 2 minutos de voo. Gente, então prossiga para o cruzamento, Lima Delta Lima. Chamada no cruzamento, Delta Lima. E evita sobrevoo da aeronave no solo. Copiou a torre? Delta Lima na escuta. Evita sobrevoo de qualquer aeronave no solo. Ok, evitar a sobrevoo de aeronave, Delta Lima. Ingresso via Juliette, portão 5. Juliette, 25, objeto 5728. 30, solo 19, libera direita no 219. Total 99. Total 9911. Autorizado acionamento, posição 7 do pátio 3, aguarde por push. Atento à aeronave da Trip, efetuando pushback na posição 4, o total 991. Cliente aguardando a passagem do trip, total 991. Salvador, boa tarde, passarinho do 2230. Passarinho do 2230, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Táxi via Alfa, reportante da Juliette. Pra cruzar a final da 17. Reportará na final da ano 7 do Talima. Centro Recife, boa tarde, OTAN 3191. OTAN 3191, me chame Recife em 125 decimal 1 ou no 33 decimal 25. 251, 3325, desculpa, obrigado. Rodrigo do Salvador, boa tarde, gol no 754, informação Romeu. Plano 754, desse Parani de voo 060, autorizado chegada a Mari. 060, autorizado a chegada a Mari, solicita o ILS Whisky, se possível. Atingiu no 50 azul, 4076. Desse Parani de voo 050, autorizado chegada a Mari, azul 4076. Para 050, 4076. Ingresso via Juliette, portão correção, posição remota 1-4, passarei 2230. Via Juliette, remota 1-4, 2230. 1-2-3-2, Dona Mia. Lima Delta Lima. Estava notificado para 1506, 1506. Gente, Lima Delta Lima, agora vai chamar o controle 1-9-9-3-5. Chamaram o controle 1-9-3-5, Delta Lima. Trifo 7, decolou 22, controle 1-9-9, decimal 35. 1935, voo 777. Sou QNH 10-12, trip 5486. 1012, autorizado 41 no Índia Alfa, ponto espera 86, trip 5486. Está livre o pushback para o total 9-1-1 após a passagem do trip? Afirmo, total 9-9-1. Bono 3216, final da 10, baixar travado. 3216, pouso autorizado, pistão 10, vento 140 graus, 109. Livre ponto, pistão 10, 3216. Delta Lima. Manterá 500 pés, em três usuários, Delta Lima. Bono 777. Decolou na sua escuta? Colona 777, contato radar, para para nível de voo 320, saída da EL. 320, perfil da EL, voo 777. Hotel Lima Tango, informe pessoas a bordo. Sente, reporte na rotatória Lima Hotel Tango. Correção, Hotel Lima Tango. Papatango, Lima, Kilo, Zulu, a sua identificação. Line 990. O Lima, Kilo, Zulu, contato radar 265 milhas nordeste de Salvador. Reporte pronto para descida. Transition Flock. Call when ready for copy. American Line 990. Tango Kilo Romeo Oscar, prossiga para o sol. Troy Salvador, web 10-6721, informação Romeo 80 para 1970. Bom dia. Web 10-6721, desce para nível de voo 070, autorizado chegada Mari. 070, chegada Mari, web. Azul 4076, pode TAP, desce para 2000 pés, que negar 1-0-1-2, autorizado sinal LS, reporte estabilizado. Após TAP 2000-1012, vai chamar estabilizado 4076. Tango Lima, Kilo Zulu, vou ir na proa de Bonsi. Lima Kilo Zulu, intenção de pouso na pista 1-7 ou na 1-0? Sempre vem na proa de ponte. Gol no 754, desce para nível de voo 050. 050, gol 754. Direita 219, 3219. Ô Romeu Oscar, o seu plano foi para 16h30, confirma. Vindo web 6721. Olha autorizada da pista 1-0. Eu vou colar, dá 1-0-35, 4-8-0. 3219. Os 2-1-6, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Via Alfa, repórter da Juliette, estão 3216. Não, acho que só encontramos o seu plano de vinda. Aguarde um instante que eu estou verificando o que aconteceu, ok? Só um instante. Controle 155486. Trip 5486, contato radar para nível de voo 160, saída Momo. Pela performance, vai ter que manter 3000 restrito, assim que a senhora autoriza 160 direto. E o total? 4 horas e meia com 3 pessoas agora. Total 9911. Autorizado táxi via pátio 3, pátio 1 no Índia Alfa, no ponto de espera chama Torre 118, decimal 612, aqui negão no 012. Via pátio, Torre 1012. Afirmo 1012. 5486. Sem restrição, autorizado 160. Da Juliette, TAM 32, 16. O tem um total que já iniciou o táxi no pátio 3. Aguarda antes da Juliette. Aguarda antes da Juliette, 32, 16. Bono 777, Sam Recife, ano 25, decimal 1, 133, decimal 25. 251, 3325, voo no 777. Eu vou falar, meu, acho que não, não temos o seu plano, estamos verificando qual é essa. Vitorinho de Juliette, ingressa no 7, porta alinhada e pronto. Usado ingresso via Juliette, seu portão é o 10-10, TAM 3216. Pela Juliette para 10-3216. Céu Lima Tango, reporta na curta para o pátio, vai pousar adiante no pátio 4? Vai para o pátio 3. Entende, vai pro pátio 3, ciente, reporta na curta da 17 pra cruzar. Tango. Torre Salvador, bom dia, Tata 99, ponte espera pra nós. Tata 991, mantém o ponte espera da 10. Venda 10. Reporta quando visual com tráfego da Azul, final 10. Tati, confirme o seu sonho. Confirme o gol na 754? Confirme proa, gol na 754. É, tá solicitando o procedimento ISC, se possível na 369. Azul na final da 10, ali e mantém. Pode passar as azul, né? Marquinha pra tomar. Gol na 754, vou em Serra Vitor 366. Gol Serra Vitor 366, gol na 754. Kilo Romeo Oscar. Uma 754, desça para 2500 pés, QNH 1012. 2500 pés, 1012, gol na 754. Feedback deles, ok? Então logo eles já me passam a informação e eu te libero. Sérgio Papa Romeu Lima, Delta Lima. Mantenha-se condições visuais a 500 pés. Positivo. Bem, o senhor vai cruzar após o tráfego tocar a cabeceira. O senhor vai cruzar sobre a torre de controle e reporta efetuado o cruzamento. Ok, após o toque do tráfego, vai apurar o pátio 3, o Atalho Matango. Papapá, Mike Leste, o meu mantendo sobrevoo próximo a Parique. Ciente, papapá, Mike Leste, Romeu, mantém-se condições visuais a 500 pés. Condições visuais a 500 pés na escuta permanente, Romeu. Vitorinho de Juliette, a possível estrada de turbulência, decolagem autorizada, pista 17, vento 100 graus, 109. 721, após o TAP, desce para 2000 pés, QNH 1012. Após o TAP, após ITAP para 2000 com 1012. Gente, só evitando sobrevoo das aeronaves no solo, Hotel Limatango, reporta no solo do Pátio 3. Certo, carro. Sim. Apresentação Guarulhos, informação Romeu. Na 741, no centro, guarde cópia. Ok. American 990, ready to copy, clearance to Miami. American 990. Do you read me? Yes, we have it loud and clear. We're ready to copy the clearance. American Line 990, you're cleared from Salvador to Miami. Flight level 360, departure from runway 10, left turn. Momo departure, flock transition. After flock, intercept upper Zulu 20. Control 119.35, tower 118.6, squawk code 5165. American Line 990. American 990 is cleared to Miami. Flight level 360, runway 10, left turn after departure. The Momo departure flock transition upper Zulu 20 as filed. And departure on 119.35, flock 5165 for American 990. American Line 990, that's right. Report ready to start up. American Line 990. Salvador Azul 4076, boa tarde. Azul 4076, via Alfa, é para o teste da Juliette. Teste da Juliette. 1754 no ILS. Gol 754, completo sinal, Samitor Rio, no norte decimal meio. 6721 no 7744. Web 7721, reduza para 1809, autorizado sinal LS, reporte estabilizado. 1809, reportarei estabilizado, Web 6721. Sapatango Vito, Inter Juliette, informa o tráfego 1 hora, 8 milhas, mantendo 500 pés. É um Robson 44. 7, Vitor Inter Juliette. Controle Salvador, o Sapatango Lima, Kilo Zulu. Sapatango Lima Kilo Zulu, desce para nível de voo 050. 050. Juliette, posição número 3, azul 4076. Juliette, classe 3, 4076. 1 hora, 6 milhas, subindo para 1000 pés, no sentido oposto. Está atento ao tráfego, Lima de Alta Lima. Controle Salvador, bom dia, total 9911, vai cruzando mil pés. Controle 119.35, torre 118.62. O aciona 5153, o Webjet 6741. Webjet 6741, autorizado no 340. A pista é a 10, primeira decolagem, curva à direita, primeira curva. A saída Arbor, transição Elefa. Até Upper Zulu 21. Controle de saída 119.35. A torre está operando 18.6 e o transponder 5153, Web 6741. Protejamento correto, reporta para o acionamento táxi, acionamento e pushback, o Webjet 6741. Reportado. Controle Salvador, Papatango, Kilo Romeu, Oscar. Está no gate 01 para pushback acionamento. O azul 4033, livre pushback acionamento, reporta para o táxi 4033. Autorizado pushback acionamento, reporta.